assim esse seu sorriso. Estou apaixonada por você, mas você só me evita. Estou ficando louca, vem pra mim. Eu sei, não posso te forçar a nada, mas sem querer você me atingiu. Agora estou confusa, não sei o que fazer. O que você sugere que eu faça pra te esquecer? Acho bem difícil acontecer, porque tudo em mim ama tudo em você. Ama seu jeito, seus limites, mesmo com defeito és perfeito. Entrega seu coração pra mim, que eu juro o meu já é só seu. Prometo que você é sua alegria, pois tudo que eu sinto bem aqui é um lindo amor por ti. Esse seu sorriso, estou apaixonado por você, mas você só me evita. Estou ficando louco, vem pra mim. Eu sei, não posso te forçar a nada, mas sem querer você me atingiu. Agora estou confuso, não sei o que fazer. O que você sugere que eu faça pra te esquecer? Acho bem difícil acontecer, porque tudo em mim ama tudo em você. Ama seu jeito, seus limites, mesmo com defeito és perfeito. Entrega seu coração pra mim, que eu juro já é só seu. Prometo que você é sua alegria, pois tudo que eu sinto bem aqui é um lindo amor por ti. É um lindo amor. Love you. É um lindo amor por ti. Porque tudo em mim ama tudo em você. Ama seu jeito, seus limites, mesmo com defeito és perfeito. Entrega seu coração pra mim, que eu juro o meu já é só seu. Prometo que você é sua alegria, pois tudo que eu sinto bem aqui é um lindo amor por ti.